Pronto, vamos começar. E como é que está a leitura daquele livro, A Sociedade de Confiança, Thiago? Isso é nacionalidade também. Isso é um dos efeitos da nacionalidade. Ao se tornar um país como se fosse um lar, tem essa abertura também. E também tem um outro aspecto que o Papa Francisco falou também, que é justamente da. Justamente que ele tomou as dores dos estrangeiros. Você sabe como é a legislação italiana, em que o descendente de italiano nascido no Brasil é considerado italiano e o pobre africano nascido na Itália não é considerado apátrida. Exatamente. É basicamente uma sociedade marxista isso, onde um quando ganha, o outro pressupõe a perda do outro. Eles enxergam dessa forma. Principalmente quando que um dos efeitos da propriedade que foi descrito também é a integração entre as pessoas e também a própria responsabilidade. Porque quando você traz a integração, você leva a cooperação também e também a responsabilidade de fazer o outro progredir junto com você também. Também, fugiu aqui que eu estou dando atenção aqui, é o pessoal aqui que está falando aqui as coisas aqui no RDD. Mas prossegue, vai falando, Thiago, vai falando, estou ouvindo. Thank you. Sim. Thank you. sim. Isso aí acabou travando, né, E também uma grande razão pela qual eles estavam tendo problemas é porque os judeus, eles estavam se convertendo ao cristianismo justamente para aproveitar as oportunidades decorrentes daquilo que o Papa proclamou, que o comércio do Oriente estava aberto aos cristãos. E eles estavam se convertendo ao cristianismo não de uma maneira sincera, mas eles estavam se convertendo para poder explorar os negócios. E também tinha uma outra coisa também importante, era que em boa parte também Portugal tinha uma obsessão pelo sigilo das coisas. Você pode até ver pelo que o Jaime Cortesão falou na Teoria Geral dos Descobrimentos Portugueses, inclusive. Sim. Perfeitamente. Verdade, exatamente. Principalmente por causa do metalismo, por causa da corrida pelo metal. Havia uma crença de que acumulando metais você ficava rico e poderoso. Gerou uma hiperinflação lá na Espanha. Os próprios investigadores da Escola de Salamanca já tinham percebido esse problema. Uma coisa também que me chamou a atenção é que Adam Smith cita também que no caso da França, antes da Revolução Francesa, as taxas de juros na França eram as mais altas do mundo na época do colbertismo. E a economia toda do colbertismo era manufatura de luxo. Ou seja, um aspecto do mercantilismo é que ela servia a pequenos a mercados da mais alta renda e era um mercado de elite, ou seja, para os mais endinheirados, para os mais nobres. E depois é que eu acho que o Mises fala um exemplo de que que primeiro começou com o mercado de roupas usadas pelos nobres, que passou para uma classe mais baixa, e depois, aí porque eles começaram a ter capital suficiente para depois começar a produzir em massa, para depois produzir para todo mundo. E para que todos pudessem pagar em boa qualidade. É mais ou menos assim que o Mises falou, não lembro exatamente. Verdade. E também do outro lado também, quando eles falam quando retomando aquele ponto lá da usura, que dá um aspecto da disfunção do dinheiro, tal como é o tal, da mesma forma como se dá o pecado da sodomia em relação ao sexo, de uma certa forma faz sentido sim. Uma certa assim, por exemplo, lucro excessivo através de empréstimo, de modo a que a pessoa, com o dinheiro emprestado, acabe criando uma espécie de coação, uma espécie de extorsão, essas coisas assim, porque o empréstimo é um meio para ser usado como uma extorsão, na verdade. Tanto é que a usura nada mais é do que um crime. A agiotagem é um crime. E bem diferente do empréstimo regular do dinheiro que nós praticamos. Com o intuito de servir e estimular o empreendedorismo, essas coisas. Não está de todo completamente errado. Mas num mundo onde, no mundo principalmente onde o dinheiro estava começando a ser mais importante do que os valores morais, principalmente a partir do mercantilismo, até que faz sentido essa questão, faz muito bem sentido essa colocação. Sim. É. Sim. Tanto é que depois você até escreveu um artigo comentando sobre a questão da capitalização moral, como eu falei no passando na teoria da nacionalidade também. Esse é um outro aspecto também que é relacionado também ao renascimento das cidades em matéria de comércio também. A economia fascista acabou se tornando, na verdade. Demais, eu tenho problemas com a minha saúde. Fora que as políticas que eles aplicavam eram bem brutais. Exatamente, Thiago. Por isso que esse livro tem tudo para ser, para ser lido, apreciado, avaliado. E isso aí realmente é muito interessante, cara. Esses aspectos são muito importantes, cara. É verdade. Aí que eu falei justamente do princípio da não traição também. Um governo justo e estável estimula o desenvolvimento dos negócios também. Sim, isso é verdade. Isso sem contar que as pessoas acabam se reduzindo a mero objeto. Até, por exemplo, relações de namoro, elas começam a logo entrar em crise porque o outro não é respeitado, o outro é reduzido a um objeto, essas coisas todas, aí vira um grande problema. Lamentável. Isso é muito importante, principalmente agora numa sociedade que está em crise, principalmente em crise de confiança muito séria. Ela é a base para que se restaure justamente a questão da confiança. Tanto é que não existe liberdade sem a responsabilidade e sem a verdade. Tal como a gente comentou, tal como eu tal quando tal naquele livro do Cardeal Ouro 2 que eu digitalizei. É, isso é verdade. Exatamente. Se cada um crê seus próprios valores, não há como haver compartilhamento. Logo é uma ordem fundada para ninguém. Esse é um grande problema. E também tem um outro aspecto que o Lago fala. A música clássica, ela te dá a percepção do belo e do sublime, enquanto a música, o funk, aí, ele destrói toda a sua noção, toda aquela ligação com o transcendente também. Ela destrói aquela intuição auditiva, sabe? Uma vez eles botaram aqui em casa, funk do último volume, aqui na vizinhança, cara. Cara, aquilo ali destrói, acaba com você, sabia? Acaba com a tua alma, acaba com o teu espírito, acaba com você todinho, todinho. É. O cara não sabe que a verdade é, ela não precisa ser nem minha nem sua para que seja nossa. É a melhor definição de verdade que há. Sim. Exatamente. Mais dogmática, inclusive, do que os ensinamentos da igreja também, né? Ele faz tábula rasa. Ele faz tábula rasa. É o parte dos ensinamentos da igreja decorrem de observações de muitos anos, muitos tempos, verdades que foram verdades no passado e que, por causa da natureza da universalidade do homem, continuam sendo verdades mesmo com o passar do tempo. Com o passar dos séculos, com a cultura da sociedade, essas coisas todas. São verdades contidas exatamente no fato de, no fato de sermos homens, justamente. Exatamente. O fato de haver dogmas é justamente é a compilação e a compilação justamente é até uma declaração do que é verdadeiro decorrente de muitos anos, de muitos estudos, de gerações de pessoas que viram aquilo, essas coisas todas. Então, o dogma, ele é desenvolvido ao longo do tempo. Desde que você não perverta a verdade, é permitido você aperfeiçoar e descobrir outros caminhos. É claro que é possível ter uma opinião diferente, desde que ela esteja convergindo para a verdade. Como é o exemplo, exemplo mesmo da própria economia subjetiva, que existiram três linhas de pensamento e todas elas levaram ao mesmo caminho. É. Não existe como matematizar essas coisas. Há como prever, mas não há como matematizar essas coisas todas que viram uma loucura. Você faz até tábula rasa para isso. Pausei a gravação e chamei você de novo. Tem um custo também. E também tem um outro aspecto também no salário mínimo também, que é relevante também, porque há bons empresários e há maus empresários também. Então, os maus empresários tenderão a pagar um salário aviltante. E isso pensa também a justiça na própria ordem do trabalho. E é claro que uma coisa é você pagar um salário mínimo justo, e a outra coisa é você usar o mecanismo do salário mínimo para você promover assistencialismo. O assistencialismo justamente para inviabilizar a liberdade econômica. Agora, o salário mínimo como uma justiça para proteger o trabalhador de um mau empresário, nesse ponto eu não tenho nem como discordar. Agora, o salário mínimo em relação àquilo que o PT está fazendo, que os governos populistas fazem, aí eu concordo com você porque ele gera muita inflação. Eu acho que tem que resolver o empresário. E ele tem que Sim. Sim. Porque a liberalidade, ela se funda no princípio da bondade e da caridade também. Mas também as pessoas tendem a confundir liberalidade com arbitrariedade. Basta ver um exemplo que o Olavo cita muito, é o pessoal da escola de Frankfurt. O cara que pesquisava, eu acho que era o Max Horkheimer, ele costumava atacar no centro dele os salários aviltantes aos seus alunos, sabia? E aí ele ficava justificando que isso era culpa do capitalismo. É, mais ou menos essa história também. O Olavo fala muito dessa história. É. É, isso é uma boa questão para se estudar, cara. E eu vi umas postagens do Rafael Queiroz justamente nessa direção. Eu acho que vou chamar ele para essas conversas no Skype. Ele não está no meu Skype no momento, mas talvez num outro dia ou numa outra oportunidade a gente, nós três aqui, a gente se reúna e debate esse assunto. O que você acha? É, perfeito. Bom, agradeço a oportunidade pela conversa e aí teremos outros podcasts, essas coisas todas. Então, vamos deixar para amanhã então. Obrigado, cara.